Estamos apresentando Jornal da Cultura. Na Rádio da Informação. Agora 7 horas 27 minutos em Foz do Iguaçu. Moradores e comerciantes estão buscando apoio para uma manifestação marcada para sábado às 10 horas da manhã na Praça da Bíblia. Eles estão pedindo mais segurança nas regiões do Libra e do Jardim São Paulo. Com o tempo, estava já acontecendo há muito tempo uma invasão de moradores de rua aqui no bairro e na cidade, no bairro. E aí começou a incomodação, e a gente chegou num limite agora que a gente não sabe mais o que fazer, e a gente vai reuniu os moradores do bairro e alguns empresários da República Argentina que estão sofrendo com o mesmo problema com os moradores, para pedir para nossos governantes o que, que a gente vai fazer, qual é a solução que eles vão dar, porque por enquanto está todo mundo parado. Que tipo de problema vocês estão enfrentando aí? Hoje você encontra nossos estabelecimentos, e principalmente aqui na Praça da Bíblia, muitas pessoas ali, morando, dormindo ali. Nos nossos comércios eles dormem, deixam coisas jogadas na frente das empresas, fazem suas necessidades fisiológicas na frente da loja. A gente tem que chegar de manhã, fazer uma limpeza todo dia. Tentam entrar dentro para pedir comida, para pedir as coisas. Esse tipo de situação que a gente não está aguentando mais. E não é uma ou duas pessoas, é muitas pessoas. Tá tendo ameaças, está tendo ali, provavelmente eles não vão... Tem muitas pessoas que têm medo de falar, né? Muitos empresários, muitas pessoas que trabalham ali na praça têm medo de falar por conta de represálias deles mesmos, ou de outras pessoas, não sei. Mas está tendo, assim, roubos, furtos. E hoje, uma mulher, para poder andar ali na Praça da Bíblia, é super impossível. Não tem como mais. E é o dia todo. Alguém está sustentando esse povo aqui, porque eles, todos os dias eles têm marmita na mão deles. E aí a gente quer saber de quem é. Quem está sustentando eles? Olha, a comerciante pede que a prefeitura faça uma ação de retirada dos moradores da praça. Ela afirma que a polícia não tem o que fazer. O que a gente quer é que a prefeitura faça um projeto e execute esse projeto para socializar essas pessoas. E quem não é do posto, mande para a cidade de que eles são. Porque não é pegar eles, a gente não quer que o movimento não quer que excluam eles do mundo. Não tem como. Mas a gente quer que a prefeitura dê uma solução para esse problema. E dar marmita para eles na praça, dar marmita para eles comer, não é uma solução, concorda comigo? E você está pedindo o apoio e a participação dos moradores, dos comerciantes, é isso? Apoio dos comerciantes, dos moradores dos bairros vizinhos, não só do Conjunto Libra, mas dos bairros vizinhos que também estão sofrendo. O apoio da cidade também, porque não é só no bairro, no centro da cidade também está tendo muitos moradores de rua. E a gente quer uma solução dos nossos administradores aqui da cidade. E a polícia, a guarda, fala o quê? Infelizmente, eu vou falar isso por mim, pelo que eu ouço dos outros. Não porque eu constatei isso, mas a polícia, eu fui pedir auxílio à polícia, ele não pode fazer nada contra eles, não pode nem encostar a mão neles, não pode nem fazer nada, não tem o que eles fazerem, porque são repreendidos. Não sei por quem também, mas são repreendidos. Se você pode ligar no CRAI, eles não têm solução, você pode ligar para a guarda, eles não conseguem, você pode ligar para a polícia militar, eles também não podem, então a gente não sabe mais o que fazer. Por esse motivo, essa manifestação, porque a gente não tem ninguém para falar o que vocês vão fazer e alguém dar uma solução para a gente. Ninguém. Até agora ninguém apareceu. Eu já entrei em contato com várias pessoas, até mesmo da Secretaria da Prefeitura, aqui de Foz, até o então foi falado que é muito burocrático para resolver esse problema. Olha, 7h32, nós estamos há vários dias alertando para a necessidade da formação de uma força-tarefa para um trabalho de investigação e um trabalho social. Não adianta, trabalhar só com polícia não vai resolver. Daqui a pouco você vai lá, dá uns tiros de borracha, joga umas bombas de gás lacrimogêneo, aí empurra eles para um outro lugar. Hoje nós temos núcleos espalhados pela cidade. Tem gente da Praça 7 de Setembro, tem gente na Praça da Bíblia, tem gente de Três Lagoas, tem gente na Praça da Paz, em diferentes pontos da cidade, Vila Porte, você vai encontrar núcleos formados. Se daqui a pouco você juntar tudo num lugar só, aí vira uma onda que ninguém mais segura. Quanto a esta questão de atendimento feito por entidades, por igrejas, seria importante que a assistência social, numa negociação com eles, estabelecesse locais para entrega destes alimentos de forma organizada, porque aí haveria a possibilidade da abordagem social chegar até essas pessoas, saber exatamente o que está acontecendo, uma anamnese, né, para saber por que, que eles estão ali, se é a drogadição, se é a alcoolemia, se é uma questão familiar, de quebra de vínculo. O que, que é que está acontecendo? Por que, que as pessoas estão naquela situação? Porque tirá-las exige que elas aceitem sair. Caso contrário, você não vai conseguir. E a gente tem que fazer isso logo antes que o problema aumente. Então tem esse protesto marcado aí, uma mobilização no sábado agora, dos comerciantes ali da região pedindo mais segurança naquela área. Proteja o seu corpo das ações do vírus e das bactérias. Chegou no celeiro natural o imunológico do povo brasileiro. Use Imuniton, o antiviral da atualidade. Imuniton é um suplemento alimentar em xarope que tem uma fórmula específica composta por micronutrientes, fibras, vitaminas e o poderoso expectorante acetilcisteína. Contém o selênio, que tem função antiviral e imunizante. O Imuniton é para qualquer estação. O clima mudou e a gripe chegou, use Imuniton. Ele age como defesa do sistema imunológico e combate os sintomas como dificuldade para respirar, asma, cansaço, a bronquite aguda ou crônica, e trata daquelas sequelas do aparelho respiratório provocadas pelas mudanças climáticas. Use Imuniton, o antiviral da atualidade. Imuniton, o imunológico do povo brasileiro, você encontra nas melhores farmácias e lojas de produtos naturais de Foz e região. E aqui em Foz, no celeiro natural, para você ter Imuniton na sua farmácia, na sua loja de produtos naturais ou na sua casa, fale com a equipe do Celeiro Natural, na República Argentina, próximo à Praça da Bíblia. Telefone 3525-6084. 3525-6084. Peça o seu Imuniton. A vida pede mais. Imuniton, imunológico do povo brasileiro. Bom dia, Marcos Carvalho. Bom dia, Narciso Martins. Bom dia, Iri Abreu. Bom dia, Marta Osana. Luizão Pereira. Paulo Guilherme. A Regina, bom dia, equipe da cultura. Para o povo vai ser integração. É a relação do nome da ponte, né? Com a nossa fronteira. É verdade, para a população será sempre ponte da integração. O Paulo Guilherme, como pode ter o nome Jaime Lerner? Por favor, não pode. Já tem, Paulo. E foi assim, uma proposta legislativa, primeiro aprovada pela Câmara Federal, aí foi para o Senado também aprovou, aí eles fizeram uma alteração, porque não dava para colocar o nome na ponte, por ser uma ponte internacional, sem anuência do Paraguai. Então eles nominaram apenas a metade da ponte. Então a metade brasileira chama Jaime Lerner. Bom dia, Leandro Souza. A Marta, vai ter que fazer um viaduto na Avenida das Cataratas por onde os caminhões passarem, passarela também para as pessoas atravessarem as avenidas. O viaduto já está feito praticamente, né, Marta? Aquele viaduto tem ali é para isso. No trevo da Argentina. É para atender a perimetral, tá bom? Paulo Guilherme falou assim que vão colocar um pedágio na ponte em homenagem ao Jaime Lerner. Não. O Cláudio Souza, bom dia, Ayrton. André Rorato, bom dia. E aqui bom dia, André. Vai Corinthians. Né? O Corinthians que ontem conseguiu reverter a vantagem que o Atlético Goianiense tinha. Goleou 4-1 jogando na arena. Daqui a pouquinho nós vamos falar sobre esta partida e também as demais partidas da Copa do Brasil. 17 graus, 9 décimos é a temperatura. Cultura, a rádio da informação, jornalismo e prestação de serviços. Sete horas e 36 minutos. O fogo espalha rápido. Para combater queimadas, seja mais rápido ainda e denuncie. Ligue para 0800 025 2555 ou acesse furnas.com.br/contatos antes que um incêndio atinja as linhas de transmissão, deixando você e sua cidade sem energia. Combata esse crime e ajude a evitar o pior. Eletrobras Furnas. Clínica Dentária Popular de Foz do Iguaçu. Rua Engenheiro Rebouças 948. Agora no andar térreo, totalmente remoldada. Novos equipamentos. Fazemos todos os tipos de tratamento dentário: extração, restauração, prótese fixa e prótese móvel, dentadura, clareamento, harmonização facial, tratamento de canal, facetas, é lente de contato dental. WhatsApp 045998391627. Siga nosso Instagram, Clínica Popular Foz Oficial, e nosso Facebook, Clínica Popular. E esperamos vocês! Cliente do Supermercado Gisele é cliente satisfeito. Confira as ofertas do Gisele para esta quarta e quinta-feira. Peito de frango com osso Copacol, R$12,99. Bife colchão mole, quilo, R$29,99. Café caboclo, 500 gramas, R$13,99. Macarrão todo skinny, R$4,99. Amaciante Barbarex, 5 litros, R$9,99. Sabão em pó Tix em P, 800 gramas, R$9,99. Supermercado Gisele, Rua Água Marinha, 1259, Parque Ouro Verde. Fone 3028-9142. Supermercado Gisele. Ninguém vende mais barato. Somos a sua cooperativa com a solução que você precisa. Cooperar é atitude pra família inteira. É o que a Cressol mais quer. Cressol. Conta, crédito, investimento. É simples. Cressol, Cressol, Cressol. Está preparada para receber gente do mundo inteiro, principalmente você. São maravilhas da natureza, da engenharia e, é claro, da gente. Gente igual a Denise, o Marco, a Mônica, que comemora cada turista que chega. Carne com queijo? Quente! Gente igual a você, que se emociona, que vibra, que vive e se apaixona por essa maravilha todos os dias. Foz preparada para você. Prefeitura Municipal. Estamos apresentando Jornal da Cultura na Rádio da Informação. Agora são 7 horas 39 minutos em Foz do Iguaçu. Bom dia, infelizmente não estaremos aqui, mas a substituição dos cabos de sustentação da ponte daqui a 100 anos será um espetáculo. Quem viver, verá. Oxe, é a próxima geração que está chegando por aí, né? Valeu. Bom dia, Ayrton, transitando agora pela marginal da BR, aquela que levou vários anos para terminar, já está cheia de buracos. Infelizmente, entre o posto Gasparinho e o bolão do Serginho. Passei por lá, viu? Não percebi tanto buraco assim não, mas talvez eu não tenha dado atenção. Mas eu passei ontem, se eu não me engano, naquela área ali. Mas vamos dar uma olhada. É que o Eli está de férias, então a gente não consegue ir imediatamente no local, até para reforçar aí o apelo feito pela população. Mas fico alerta, vamos falar com o secretário de obras. Sobre a nova ponte, que vai transitar somente caminhão vazio. Por Seco vai fiscalizar o que se os caminhões estão vazios? Obrigado e um abraço. É a liberação do caminhão, né? Nós estamos falando que os caminhões com carga continuam normalmente, até que seja tudo concluído, a estrutura da perimetral, continua normalmente essa movimentação pela Ponte da Amizade. Eles vão tirar o caminhão sem carga da ponte, tanto para entrar no Paraguai quanto para retornar ao Brasil, para reduzir um pouco o volume de veículos por ali. Mas a gente tem que tomar cuidado, porque vão trazer isso para o centro de Foz do Iguaçu, né? Por isso a gente tem que tomar um pouco de cuidado. Cleonete, bom dia. Bom dia, Ayrton. Você é um dos melhores jornalistas do Paraná, todos os dias sempre ligado no Jornal da Manhã. Se só tem um defeito, é corintiano, mas o resto tudo 10. Valeu, José Idmar. Obrigado pelo carinho. Raquel Barcelos também está conosco, acompanhando a programação. Na Rádio da Informação, as manchetes estampadas hoje na capa dos principais jornais do Brasil e do mundo. Folha de São Paulo, governo amplia isenção de impostos para pastores. Estado de São Paulo, para evitar rejeição, partidos, candidatos, né, omitem partidos na propaganda. O Globo, denúncias de fake news marcam o início da campanha. Zero Hora, número de candidatos ligados à área de segurança cresceu 28% no estado. Gazeta do Povo, dos 10 candidatos ao Senado do Paraná, 4 são milionários. Veja o patrimônio. G-Dia, Brasil e Paraguai celebram o encontro dos dois lados da ponte da integração. Isso aconteceu ontem, né? Vamos hoje também falar um pouquinho sobre a ponte para frente, depois da conclusão dela. Mas ontem, brasileiros e Paraguai celebraram a conexão oficial entre as cidades de Porto Presidente Franco e Foz do Iguaçu. A instalação da última duela ocorreu na parte da manhã. A peça tem 5 metros e 70 centímetros de comprimento, 18 metros e meio de largura, pesa 28 toneladas. A estrutura levou 51 dias para ficar pronta e ter todos os ensaios de encaixe aprovados no canteiro de obras no lado brasileiro. Gazeta do Povo, dos 10 candidatos ao Senado no Paraná, 4 são milionários. E eles listam por ordem os que têm mais patrimônio. Primeiro, Orlando Pessutti, patrimônio de R$3.900.000. Segundo, Álvaro Dias, patrimônio de R$2.200.000. Terceiro, Dr. Saboia, patrimônio de R$2.000.000. E em quarto, que é o ex-juiz Sérgio Moro, com patrimônio de R$1.500.000. Os candidatos têm que apresentar essa declaração de bens à Receita. Antigamente eles determinavam exatamente o que era. Hoje eles só informam um apartamento, um carro, não precisa dizer a marca, a placa, nem onde é o apartamento, nem qual banco ele tem a conta, nem se é conta. Tal. Ele só pode dizer investimentos. Então ele diz ali, eles apresentam esta relação. O Zero Hora diz que lá no Rio Grande do Sul, o número de candidatos ligados à área da segurança saiu de 50 na última eleição para 64 nesta eleição. O Globo, denúncias de fake news marcam o início da campanha. As duas campanhas de mais cobertura da imprensa, né? Tanto a do presidente Jair Bolsonaro quanto a de Lula, já começaram a se enfrentar nos tribunais. E esse tipo de enfrentamento ou confrontamento excessivo não é bom para o eleitor nem para a campanha, né? Mas já começaram as denúncias. O Estado de São Paulo, para evitar rejeição, candidatos omitem partido. Na propaganda, eles não informam o nome do partido, informam o número, mas o nome do partido não. Mas tem uma regra aí que exige, né, que eles cumpram esse papel. E a Folha de São Paulo, governo amplia isenção de impostos para pastores. Tinha uma discussão na Receita Federal sobre a tributação da prebenda. Você sabe o que é prebenda, né, meu caro amigo? Côngrua, você sabe o que é? Côngrua é a remuneração do padre e a prebenda é a remuneração do pastor. Aí tinha uma discussão lá se isso incidia ou não as questões relacionadas à Previdência e tinha um monte de procedimento em andamento tal. Com essa decisão aí parece que também vão enterrar alguns procedimentos e melhora a situação dos pastores com relação à isenção de tributos sobre a prebenda, que é a remuneração do religioso. 7 horas e 45 minutos. As notícias do esporte. E o Corinthians consegue classificação épica com goleada em casa. Se o torcedor corintiano ficou na bronca com a eliminação na Libertadores da América, derrota no derby do último fim de semana e falou que na Copa do Brasil era obrigação a classificação, o time não decepcionou nesta quarta-feira. Jogando dentro da Neoquímica Arena, o Corinthians goleou o Atlético Goianiense pelo placar de 4 a 1 e se garantiu nas semifinais da Copa do Brasil. Yuri Alberto demorou 9 jogos para fazer o seu primeiro gol com a camisa corintiana, mas também, quando fez, desencantou em grande estilo, fazendo 3 gols na partida. Gil marcou o outro da goleada. Uma virada épica, já que o Timão perdeu por 2 a 0 no jogo de ida e o ambiente era de pressão, principalmente em cima do treinador português. Mas um resultado como esse dá moral para a sequência da temporada. Vitor Pereira, após a partida, falou dessa vitória e da importância dessa classificação. A única resposta possível para alterar um resultado de dois gols contra tinha que ser esta. E nós, de facto, na minha opinião, volto a dizer, fizemos um grande jogo. Um jogo de caráter, um jogo tático, estratégico, muito bem conseguido. Um jogo pressionante, um jogo em que tínhamos que fechar a equipa adversária no meio campo deles, não podemos deixar de fazer o que eles nos fizeram no jogo lá, dar-lhes tempo e espaço, e conseguimos virar o resultado com a ajuda da nossa torcida. O adversário do Corinthians será o Fluminense, que passou um susto, mas conseguiu empatar com Fortaleza em 2-2 e, como venceu o jogo de ida, avançou para a semifinal. No jogo de rubro-negros, melhor para o Carioca em cima do Paranaense, 1-0. O Flamengo jogou na Arena da Baixada sob forte pressão adversária e o atacante Pedro marcou um golaço, uma verdadeira pintura que deu a classificação ao Fla. Dorival Júnior enalteceu o estilo de jogo do time adversário e também essa classificação rubro-negra. É estimulado pela sequência de trabalhos e treinamentos que são corretivos, treinamentos que são de momentos, de situações, de posicionamentos, e isso aí tem feito com que nós tenhamos segurança para jogarmos. A partir dessa segurança, você tem um ataque que é um ataque que faz gol a todo momento. Então, você passa a acreditar que você, estando bem focado, concentrado naquilo que esteja acontecendo, uma equipe bem organizada, ela acaba, de repente, a qualquer momento, achando o gol. E eu acho que é isso que tem acontecido. A equipe está jogando com confiança e, a partir dessa confiança, se defendendo bem e atacando ainda melhor. Agora, o adversário do Flamengo sai do confronto desta quinta-feira entre São Paulo e América Mineiro, que jogam no estádio Independência, às 9 horas da noite. No primeiro jogo, vitória tricolor por 1-0. Portanto, o empate garante o time de Rogério Ceni nas semifinais. Agência Rádio Web com informações da Copa do Brasil, Daniele Esperon. Agora, 7 horas e 49 minutos, Eduardo Machado fala do nosso esporte. Bom dia, Ayrton. Um grande abraço para você e para quem está nos acompanhando pelo Jornal da Cultura. Chego com as informações do esporte, destacando a vitória do Foz Cataratas ontem pelo Campeonato Paranaense da Série Ouro. Em jogo no ginásio Costa Cavalcante, a equipe iguaçuense bateu o Marechal Cândido Rondon pelo placar de 3-2 e permaneceu na terceira colocação do Campeonato Estadual. Pela equipe do Azulão, marcaram Rodrigo Trentin duas vezes e Churrasco. Já pelo time de Marechal, Bruno e G contra fizeram os gols da equipe de Marechal Cândido Rondon. Com esse resultado, Foz Cataratas vai até 30 pontos na tabela de classificação e segue na terceira colocação, 6 pontos atrás do Cascavel, que é o segundo colocado, e do Chopinzinho, que é o líder do campeonato, que tem 10 pontos à frente da equipe de Foz do Iguaçu. Pela Copa do Brasil, o Fluminense foi buscar um empate heróico contra a equipe do Fortaleza em 2-2 e garantiu a classificação para a fase semifinal, depois de estar 2-0 atrás no marcador no estádio do Maracanã. Em Curitiba, com um golaço de bicicleta de Pedro, o Flamengo garantiu a vaga na semifinal e venceu pelo placar de 1-0. E espera o vencedor do confronto entre América Mineiro e São Paulo, que se enfrentam hoje às 8 horas da noite. A equipe do São Paulo venceu na ida por 1-0 e por isso joga pelo empate hoje na Arena Independência. E para fechar, falar do seu Corinthians, né? Seu Corinthians, que todo mundo pensava que já estava eliminado, digamos assim, reverteu uma vantagem de 2-0 e bateu o Atlético Goianiense por 4-1. O dono da noite foi Yuri Alberto. Fez 3 gols dos 4 marcados pela equipe corintiana. Um gol foi marcado pelo Gil, o zagueiro de cabeça, fez o gol da equipe do Corinthians, mas os outros 3 feitos pelo Yuri Alberto. E com isso, o Corinthians estará na semifinal para enfrentar a equipe do Fluminense. Mais informações hoje às 6 horas no Cultura nos Esportes. Informações de Eduardo Machado. Olha, são 7h51, Foz do Iguaçu Futebol Clube recebeu ontem uma moção de aplauso pela conquista do título de campeão da segunda divisão do Paranaense. O Foz do Iguaçu Futebol Clube recebeu nesta quarta-feira uma moção de aplausos na 34ª sessão ordinária na Câmara Municipal de Vereadores. A iniciativa da moção foi feita pelo vereador João Morales, do União Brasil, e entregue pelas vereadoras Anice Gazal, do PL, e também por Yasmin Achen, do MDB. A placa foi recebida pelo diretor de comunicação do clube, Roberto Mafra, que discursou por aproximadamente 12 minutos na Câmara. Mafra agradeceu pela homenagem e também enalteceu os feitos conquistados pela equipe iguaçuense. Todos sabem que fazer esporte, por mais apaixonante que o seja, não é fácil, né? E talvez a paixão seja bem até mais forte, com uma forma mais intensa, justamente por causa disso. É, porque é todo dia vencendo um desafio, vencendo uma batalha. Retrato isso de uma forma figurativa, mostrar para vocês o que, que é. Não é só futebol, né? Não é apenas futebol. São histórias de vida, são empenhos, como o vereador Maninho falou. Nós trabalhamos muito, é 24 horas vivendo futebol, não tem um encerrar a empresa e terminou o expediente, tem viagem, tem casa do atleta, e isso, quando nós falamos, não são só diretoria, jogadores, nós temos o nosso pessoal que dá o suporte na cozinha, que dá o suporte na lavanderia, na limpeza da casa do atleta, na manutenção da casa do atleta, os motoristas, o nosso eterno cigano, gerente de estádio, que tem uma história muito bonita com o futebol iguaçuense. Então é todo esse conglomerado, todo esse grupo de pessoas que fazem o futebol. Durante o ato foi exibido um vídeo com a trajetória da equipe e dos momentos marcantes na competição. Em 13 partidas disputadas na divisão de acesso do Campeonato Paranaense, o Foz do Iguaçu Futebol Clube venceu 6 partidas, perdeu 3 e empatou 4. Na fase mata-mata, por 2 vezes teve que reverter a vantagem adversária fora de casa para conquistar os seus objetivos. A equipe iguaçuense se prepara para dar início aos trabalhos visando o Campeonato Paranaense de 2023. O técnico Negreiros já foi anunciado e a tendência é que atletas cheguem no mês de outubro para antecipar a preparação para o estadual que começa apenas em janeiro do ano que vem. E esta será a 7ª participação do clube na elite do futebol paranaense. Reportagem Eduardo Machado. Agora são 7 horas e 54 minutos em Foz do Iguaçu. Temperatura 17 graus, 8 décimos. Cultura, a rádio da informação, jornalismo e prestação de serviços. Sete horas e 54 minutos. Segura esse recado do cantor Leonardo e do Zé Felipe. Em vez de ficar sonhando com o dinheiro, pense em mim, poupe em mim, guarde din-din, meu amigo parceiro. Vamos pegar o primeiro milhão, com destino à felicidade. Poupança premiada Sicredi. Economize todo mês e concorra a milhões em prêmios. A felicidade é poupar no Sicredi. Confira o regulamento em poupancapremiadasicredi.com.br. Na hora de fazer o rancho do dia, da semana ou do mês, prefira sempre o Ney Supermercado. Festival do Pão e do Frango Ney Supermercado para esta quinta-feira. Pão francês quilo 7,98. Leite integral Tirol 1 litro 5,99. Café Itamaraty Avaco 500 gramas 13,97. Frango a passarinho Levo IQF 800 gramas 9,95. Filé de peito Sassami IQF 800 gramas 15,99. Frango congelado Jaguar quilo 8,99. Coxa sobrecoxa dorsal congelada. Gelada dorsal, quilo 6,98. Músculo bovino com osso, exceto precoce, quilo 22,99. Agulha bovina, exceto precoce, quilo 22,99. Ponta de peito bovina, exceto precoce, quilo 22,99. Ney Supermercado, o ponto da economia. Avenida Maceió, esquina com a Andradina, 2131, no Jardim IP. Fone 3029-1818. O melhor rodízio de bistecas é servido no restaurante do Maurélio no Charrua. Sem dúvidas, o sabor e preço fizeram do restaurante Charrua o melhor endereço para sua refeição. Um completo buffet de pratos quentes e saladas, além do atendimento que é incomparável. O melhor rodízio de bisteca está no restaurante Charrua. Almoce de segunda a sábado ou jante de segunda a sexta-feira. Restaurante Charrua. A Igua Farma, farmácia do Ademir, completou 49 anos e nossa satisfação é saber que quando você precisa, estamos preparados para atender. É saber que nestes 49 anos, cooperamos para garantir mais qualidade de vida e bem-estar para sua família. Respeito, dedicação, qualidade e segurança são as nossas marcas. Conte sempre com a Igua Farma em 2 endereços. Igua Farma, farmácia e manipulação, na Belarmino com a General Meira, telefone 3574 1341. Iguafarma Manipulação e Homeopatia, na Belarmino com Almirante Barroso, telefone 3574-1660. Iguafarma, a farmácia do Ademir. Se você está em busca de emprego, ouça só esse recado da LAR Cooperativa. A Unidade Industrial de Aves de Matelândia dispõe de vagas em diversas áreas. E olha só, com uma novidade. Agora, além do salário e todos os benefícios, temos também o Prêmio Domingo, que pode chegar até R$ 560. As vagas para Matelândia estão disponíveis para diversas cidades da região. E se você ficou interessado, entre em contato conosco pelo fone 4532-8721, WhatsApp 45991580971, ou então procure o Cine ou Agência do Trabalhador de sua cidade. Vem pra LAR Cooperativa, vem fazer parte do nosso time. Estamos apresentando Jornal da Cultura, na Rádio da Informação. Sete horas e 58 minutos, os vereadores aprovaram ontem, na sessão extraordinária da Câmara, o projeto de lei que trata de crédito adicional suplementar de R$ 4.350.000 para reforçar a dotação para o pagamento do contrato com a Aviação Santa Clara. Segundo o líder do prefeito da Câmara, Khalid Stock, o pagamento é referente ao déficit entre a diferença do valor a ser pago pela quilometragem rodada e a receita da tarifa paga pelo usuário. Ele cita que colaborou para o valor adicional no... Cita o que colaborou para o valor adicional no contrato. A verdade é que nós precisamos lembrar que esse contrato emergencial, ele vem para tirar o contrato velho, né? O contrato antigo, que esse sim se demonstrou, e todo mundo sabe disso, né? Foi amplamente discutido. O contrato anterior, ele era extremamente prejudicial à população e ao município como um todo. Então, esse contrato emergencial, ele foi feito exatamente para ter uma ruptura, né, para que fosse emergencialmente contratado uma empresa até que a nova licitação fosse feita no prazo de um ano, né? Então, esses estudos aí estão correndo agora. Bom, para esse contrato emergencial, nós tivemos algumas alterações desde quando ele foi assinado até agora. Uma delas, a quantidade de veículos na frota, né? Foi assinado com 66 veículos, hoje já estamos com 94. Houve ainda um aumento de 14% na quilometragem rodada. E também houve um aumento, todo mundo sabe disso, por conta de questões inflacionárias, do diesel. Então, todos esses fatores, obviamente, que aumentaram os custos do transporte público. Esse aumento de custos, ele só tem duas formas de ser coberto. Ou aprovar você esse subsídio agora, ou aumentar você a tarifa. Então, é claro que nós pensamos e entendemos o projeto que veio do Executivo de que aumentar a tarifa não era uma opção, ou não seria uma opção. Motivo pelo qual nós aprovamos esse aporte de recurso aí para cobrir os gastos aí que foram amplamente demonstrados e debatidos e apresentados na Câmara através do projeto de lei. Olha, são 8 horas, o líder do governo, o vereador Khalid, ponderou que o contrato é emergencial e que o quilômetro rodado, que é a base do contrato, subiu 14%. A frota passou de 66 para 94 veículos e o diesel no período subiu 48%. Já o vereador Cabo Cassol lamentou que estejam tirando 1 milhão e 600 mil da pasta do turismo para aportar em um contrato emergencial. Ele foi contrário à aprovação. A vereadora Anice, relatora do projeto, reforçou que está sendo agregada qualidade ao transporte e que a frota passou de 64 para 94 ônibus. A Dinair Sayad disse que o mais coerente é aumentar a cobrança por melhorias e que se o projeto não fosse votado, o serviço poderia parar. E poderia mesmo. Que a gente sabia que isso ia acontecer, sabia. Já estava escrito. Quando começaram a fazer o puxadinho daqui, dali, colocar mais linha, colocar mais ônibus, aumentar a quilometragem, é claro que isso daí ia pesar na conta. E qual era o ponto de equilíbrio? A tarifa. E a tarifa subiu? Não subiu. Essa tarifa de R$ 5,00 vinha sendo cobrada há mais de um ano pelo consórcio Sorriso. Tanto é que a questão foi decidida na Justiça. E aí, quando a Prefeitura fez o reajuste, gritaram, a Prefeitura falou, opa, então vamos baixar para R$ 4,50 para quem paga com cartão. Não tem almoço de graça. Como é que você financia o sistema? Ou tira direto do seu bolso, ou tira indiretamente do seu bolso através dos tributos que você paga. Não tem mágica para financiar o sistema. Por isso que nós temos que definir claramente o que nós queremos. Em algumas cidades tem a tarifa zero. E o que financia o sistema? Tem todo um processo construído para isso. Outras cidades têm subsídios. O que é que garante subsídio? Hoje eu estava lendo uma reportagem de uma cidade, se eu não me engano, no Rio Grande do Sul, que eles querem criar a loteria municipal para subsidiar o transporte público. Então nós vamos ter que encontrar um caminho para isso. Nós vamos ter que fazer um ajuste nesse sentido. E vamos continuar, obviamente, quanto mais ônibus quisermos, quanto mais conforto quisermos, quanto melhor quisermos ser atendidos, nós vamos ter que desembolsar para isso. Repito, diretamente, saindo do nosso contra-cheque no Vale Transporte, saindo do nosso bolso no pagamento da tarifa, ou saindo dos tributos que nós pagamos. Não tem uma maquininha de dinheiro, ó, essa maquininha que eu rodo para fazer dinheiro para o transporte público. É tudo do caixa. Que isso ia acontecer, meu Deus do céu. Querer agora ficar espizinhando, debatendo esse negócio, é querer arrumar encrenca mesmo. Porque era óbvio que isso ia acontecer. Se eu tinha uma previsão de 450 mil quilômetros por mês, uma previsão de arrecadação de X, já fazendo a avaliação da tarifa, e aí eu não consigo arrecadar isso, apesar que aumentou o número de passageiros, mas não adianta porque reduziu o valor da tarifa praticamente. Aí eu não consigo aumentar isso, dentro daquilo que era previsto, é lógico. E aí eu tenho 48% de custo no óleo diesel, mas baixou 7%, mas aumentou 48%. Eu tenho outros reajustes feitos, eu tenho os insumos, a graxa, eu tenho o pneu, eu tenho outros insumos que tiveram também custos adicionais. Então, não tem mágica, gente. E aí quando você coloca mais ônibus aqui, ônibus extra lá, você tem 66, aí você aumenta a sua frota, vai para 70, depois vai para 94, são 28 ônibus a mais. Se você for pôr na ponta do lápis, 40% a mais de frota em circulação. Não é defender ninguém, é só dizer, vamos parar de discutir esse assunto, que a gente já sabia que ia dar no que deu. O dia que eu perguntei aqui pro Licério, no primeiro mês de contrato, quando ele começou a puxar o 35 volta, não volta, o 250 volta, não volta, eu falei, tá, se você continuar devolvendo as rotas para atender a população, o dinheiro vai acabar em 6 meses. Ele é mais ou menos isso, foi o que aconteceu. Agora você precisa suplementar. O que nós vamos fazer agora é começar a discutir o que tem que ser discutido. Qual é o transporte que nós queremos? Como será o transporte coletivo? Se a gente ficar debatendo aquilo que a gente já sabia que ia acontecer, dizendo, ah, faltou planejamento, ah, faltou isso, faltou aquilo, nós vamos deixar de olhar o que a gente tem que fazer. Se você procura lâmpada, chuveiros, lustres, pendentes e uma outra infinidade de produtos e materiais elétricos, seu lugar é na Eletromil, líder nesse segmento na Tríplice Fronteira. Visite e conheça o showroom na Stanislau Zambrin, 611, próximo ao Mufato Boici. Telefone 3528-8130. Cultura, a rádio da informação, jornalismo e prestação de serviços. Oito horas e 5 minutos. Fique ligado nas dicas de segurança para a proteção de todos. A atividade de construção civil e manutenção de prédios deve ser feita a uma distância segura da rede elétrica. Tome cuidado ao usar escadas, andaimes e barras de ferro. Ao construir ou reformar, conte sempre com um profissional especializado para evitar acidentes. Siga estas orientações e evite acidentes. Copel, pura energia. A produção parou por causa de uma máquina que não liga? Seja na indústria ou no campo, a Reativa Soluções resolve para você. Profissionais qualificados para atender os diversos problemas elétricos de uma empresa, seja no quadro de comando elétrico, instalação ou partida de motores. A Reativa está sempre preparada para atender com a gama de experiência em comandos elétricos, CLP, inversor de frequência, instalação de máquinas, climatização industrial, aterramento, inspeção termográfica e toda a assessoria de profissionais que estão há mais de 15 anos no ambiente industrial. Reativa Soluções. Energia que move sua indústria. WhatsApp 99840-1942. Olha só, quanta novidade aqui na empresa. Agora tem cartão para pagar tudo. Almoço, supermercado, gasolina, estacionamento, até gastos em viagem. Você ainda não viu nada. Também tem cartão para premiar e presentear a gente. Quando a sua empresa contrata os cartões pré-pagos Copy Certo, tudo muda para melhor. O Copy Certo tem gestão online, ampla rede de aceitação e é o único com os benefícios do cooperativismo. Contrate numa cooperativa Sicoob. copcerto.com.br. E você, já está sabendo da novidade? Ei, amigão, que tal você abastecer seu carro e de quebra levar 5 prêmios surpresa todos os meses através do AME Digital? Isso mesmo, essa é a promoção especial para clientes do Premia Petrobras da rede de postos Azteca. Funciona assim, você abastece nos postos Azteca 5 vezes durante um mês e ganha 5 prêmios surpresa, além de pontuar no Premia Petrobras. Fácil, prático, seguro e econômico. Abasteça na rede de postos Azteca Petrobras. Credencie-se no Premia Petrobras e tenha muitas vantagens. Postos Azteca Petrobras, sempre uma loja perto de você. Use Imuniton, o antiviral da atualidade. O Imuniton é um suplemento alimentar em xarope que tem uma fórmula específica composta por micronutrientes, fibras, vitaminas e o poderoso expectorante acetilcisteína. Contém o selênio, que tem a função antiviral e imunizante. O Imuniton é para qualquer estação. O clima mudou e a gripe chegou. Use Imuniton. Ele age como defesa do sistema imunológico e combate sintomas como dificuldades para respirar, asma, cansaço, bronquite aguda ou crônica e trata daquelas sequelas no aparelho respiratório provocadas pelas mudanças climáticas. Use Imuniton, o antiviral da atualidade. Imuniton, o imunológico do povo brasileiro. Imuniton você encontra nas farmácias e lojas de produtos naturais de Foz do Iguaçu e região, e no celeiro natural, na República Argentina, próximo à Praça da Bíblia, 4121. Fone WhatsApp 3525-6084. Abra um sorriso, ouvindo a cultura. Estamos apresentando Jornal da Cultura. Na Rádio da Informação. Oito horas, 9 minutos. Se você deseja se capacitar para atuar como avaliador do sistema de gestão da qualidade, não perca esta oportunidade. O Instituto Qualisa de Gestão realizará em Foz do Iguaçu, nos dias 18 e 19 de agosto, o curso de formação de avaliadores. Garanta sua vaga e venha fazer parte deste mercado em crescimento. Acesse www.iqg.com.br, faça sua inscrição e deu uma guinada na sua carreira. 8h10 terminou ontem no CCZ o período de testes de leishmaniose visceral canina. Igor da Silva Batista, agente de endemias, destaca que devido à alta demanda, a agenda vai abrir para novos testes em 1º de setembro. No caso, essa é uma semana nacional, né, de combate à leishmaniose, que está se encerrando hoje, no dia 10,